Veracruz, 500 pés, decola da 1-7, curva direita, ingressa no corredor Axé Caxaprevas, controle 1-9.35, torre 1-8.6, Patatango Hotel, Índia, Índia. Confirmando, mantenha a proa de decolagem até atingir o litoral. Ok? Manter a proa de decolagem, o eixo da pista, até atingir o litoral e após ingressa no corredor Axé Caxaprevas. Correto, chama a torre, POB. Bom dia. Salvador, Bianca 6319, pronto para o táxi POB 109, autonomia 4 horas e 7, alterna Galeão. 2162, confirmando o seu transporte em ferros? Não, só os passageiros estão com congestão e a gente não pode imprimir uma razão de descida muito forte, por isso eu pedi para descer com antecedência, mas não é transporte de peão para fins de apoio de solo, ok? Ok, obrigado. Eu que agradeço. Recife agora, 288. 288-3259, bom dia. Solo Salvador, gol 1-8-8-8. 1-8-8-8, livre táxi até, através da taxiway Eco. Chegando lá, mantém a posição. É através da Eco, gol 1-8-8-8. Reduza para aproximação, torre 18-6. Reduzindo 18-6. Torre Aerojet 6726 a 2,5 do externo. Ciente número 2, continua a aproximação e agora de pista livre. Primeiros 1.200 metros da cabeceira no zero estão fechados. Primeiro mantivo. Chame para ingresso 1-7, hotel Engenho, altímetro 1014. Torre 6319, pronto no ponto de espera, taxiway Delta. A Vinga 6319, mantém o ponto de espera. Ela tem o ponto de espera, 6319. Aracaju, controle 1-9.35, torre 1-8.6. E o transporte? 5174. Primeiro mantivo, autorizado 330 Recife, via Upper 58, decolando 1-0, curva esquerda, PUC Aracaju, controle 1935, torre 18.6 e o transporte 5174, 3454. Correto, chame pronto para acionamento. Chamará. Através da Eco, gol 1-8-8-8. Livre táxi, em frente, portão 03, gol 1-8-8-8. Em frente, portão 3, gol 1-8-8-8. Livre pouso, web 6726, 120 graus, 069. Livre pouso, web 6726. Na minha escuta. Ataque pro 04, não se escuta o gol 982. Hotel Índia, Índia, quando pronto, tem livre decolagem, 150 graus, 07 nós. Guarde autorização. Aguardando, 3454. Posso sair da sua escuta por 3 minutos na combinação e só tomar um banho no outro rádio? E fora do solo. Tange ainda decolado aos 4:30. Ao ingressar no litoral, chama o controle 11935. 1935 no litoral, Tange ainda. Web 6726, solo aos 4:30. Libera e solo 219. 219-6726. Avianca Brasil, a linha decola da 10, o voo 60 graus, 059-16311. Tem decolagem 6311. Webjet 6726. Prossiga. Livrou a pista aguardando a sua instrução. Webjet 6726, autorizado táxi em frente, Alfa. Primeira esquerda, Kilo, Pat 3. Chame ao final do Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3. Chama no final do Pat 3. 672. Índia, Índia, para Vera Cruz, informe no farol da barra. Índia. Gente, aguarde para o pushback. Aguardando para o pushback 3454. Tem alguma previsão, senhor? Mais alguns 2 minutos no máximo. Gente, obrigado. Brasil 6311, decolado aos 47, chame o controle 119-35. 1935, 6311, bom dia. Bom dia. E autorizado acionamento pushback, chame tanto para o táxi. Autorizado pushback acionamento, chamará para o táxi 3454. Controle Salvador, Avianca 6311, decolou, saída da El. Fernando 319, suba correção, Avianca Brasil, salve 320, sob vigilância. Atenção para 320, sob vigilância, 319. Controle, se autorizado, Avianca 6319, voa direto de Nero. Daniel. Entendeu? Pro de Dael, 6319? Direto Dael. Direto Dael, 6319. autorizado ingresso, portão 02 em frente, Webjet 6726. Autorizado táxi via Juliet, Alfa e Delta, ponto de espera 10-3454. Juliet, Alfa e Delta no ponto de espera, torre 10-2953454. Torre 18 decimal 60. Ok, confirmando 2603454. Aqui o Zulu, seguinte a nível táxi, chama para cruzar o 9735. Índia, Índia, prossiga. É, próximo ao farol da Barra, livrando. Sente. Cruzamento da 17, aqui no Zulu. Tá livre, chame na Lima. Na Lima você vai chamar o solo 219 para prosseguir o táxi. Força aérea 2162, curva esquerda para 235. Força aérea 2162. Delta 3454, está ingressando na Delta, pronto, pode esperar. 3454, está livre alinhar e decolar. Lento no 40 graus 059. Livre alinhar e decolar, TAN 3454. Força aérea 2162, controle. Essa escuta, senhor. Curva esquerda pro 230. Esquerda 230. avistado, Papatango Lima, aquilo Zulu. Observe um pedestre à sua frente, correndo, autorizado o táxi até o pátio 3, na minha escuta. Rafael 2162, esquerda 180. Esquerda 180, autoriza já 1600 pés, senhor, tem avisado no terreno. Autorizado, ajuste 1014. 1014 para 1700 pés. Esquerda na Pro 120, informe localizador. Esquerda no 120, chamada localizador. Ah, interceptou o 2162. 2 milhas para o externo, chame a torre 18-6. Bianca Brasil 6311, chame Recife 1288. Chamará Recife 1288, 6311, bom dia. Bom dia. Chame 2162, ciente do tráfego, porém ainda não avistado, o vento de cento, agora sim, tráfego avistado, vento de 140 graus com 4 nós, está autorizado o pouso da pista no zero, primeiros 1200 metros estão fechados. De autorização de tráfego, informação Lima, acuse o recebimento. Ciente da Lima, gol 1397. Então, 145 que eu tenho aqui é o nível Tony Yankee. Aceita o nível 145 direto para Ilhéus ou prefere um nível instrumentos e após cancelamento? Alfa 397. Na escuta. Autorizado plano Yankee para Ilhéus, nível inicial 220, até posição coral. Quando coordena, informa o controle Salvador, a descida para o nível 145, coordenação com a PP Ilhéus. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição coral. Controle 199 decimal 35, transponder 5410. A torre 198 decimal 30. Autorizado plano Yankee para Ilhéus, nível 220 até Coral, após coordenar o KPP, descida para 145, decola da 10, curva esquerda, da EL, Coral, controle 11935, transponder 5410 e torre 1183, o gol 1397. Cotejamento correto, chame pronto pressionamento. Ciente no 397. Paulo Salvador, gol 1983. Gol 1983, prossiga. Ciente da Lima, solicita autorização para Guarulhos. Ciente, aguarda autorização de tráfego. Aguardando, gol 1983. Salvador, bom dia, Celta 3602, com a informação Lima. 3602, ação identificação, chegada a mar e DS via para 2000 pés, ajustado 1014. DS mar e via, 1014 no ajuste, até 2000 pés, ação 3602. Ação 3454, chame Recife 12685. 12685, tá? 3454. Solo 03, mantenha minha escuta. Táxi Alfa, chame na Delta para cruzar a pista 1028. Chamar na Delta para cruzar. Autorizado cruzamento. Até o pátio militar, acionar a frequência livre, 2162. 2162. Autorizado cruzar até o pátio militar. Taxi Valença Salvador, que é Paulo, através de Vera Cruz. 5 a bordo, 061, transporte. 5 a bordo, direto rotatório, informe visual com o campo. Taxi direto rotatório, informe visual. Bruno 983, pronto, cópia. Pronto pra cópia, prossiga. Bruno 983, autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decolado 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER 5412, eu transpondo o controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, 360 via Upper Whisky 50. Decolado a pista 10, primeira curva direita, saída vai tentar a EL, transição de NER. Frequência 119, decimal 35, transponder 5412, o gol 9983. Protegimento correto, reporte conexão 104, portão. Ok, portão pronto, gol 9983. 2 Salitano Prato liberando frequência para nova chamada. Chama o solo ou chama o senhor? Para autorização de plano é o solo, chama o solo. 1219. Miraculous Zulu, Santos da Lima, Ilhéus, confirme o pátio que se encontra. Pátio 3, decola dando 0. Espera a coordenada da helicóptero. O nível seria o 085. Miraculous Zulu, copia. Salvador, gol no 397 para o posto de estacionamento, no 23. Pelo 397, portão 03, autorizado, reportado. Autorizado, posto de estacionamento, o 1397.